Alô, aqui é o do IFES Itapina, a série, o primeiro A. Eu queria mandar um recado de força para vocês, que vocês possam conseguir sair dessa e ir para melhor. Abraço. O quê? Abraço. Eu queria falar que é para preservar as nascentes, que ela é como o coração de todo o rio. Então, preservando assim, ajuda muito o Rio Doce. E força aí. Um abraço aí para as crianças do Rio Doce. Amigo, aqui tá aprendendo a tocar violão. Agora, meu parceiro, o acorde vai sair o som. Eu vim lá do Rio de Janeiro. Eu vou rimando assim de fevereiro a fevereiro, carnaval. Lá na minha terra é tipo Natal, todo mundo comemora, tá ligado, Vidigal. A gente vai nadando assim pelo mar, mas a gente sempre é abençoado por Iemanjá. Esse som tá rolando na Solta Sapo. Tu tá ligado, meu parceiro, aqui é o Esculacho. Eu vou mandando o meu rap na humildade. Eu vou passando pra vocês a pura verdade, que o Rio Doce tá precisando de ajuda. Ah, meu Deus, meu parceiro, por favor, me escuta. Escuta a voz do ator. E agora, meu parceiro, eu vou falar pra tu que a gente tá seguindo o sentido Mariana. A gente segue com as crianças, sempre na esperança. Eu vou finalizando aqui o meu rap. Eu vou seguindo assim, parceiro, sem estresse. Salve o Rio Doce.